Bronx, como é que é mesmo, velho? Oi, Star, e aí? Tudo certo, irmão? O que é que tu tá fazendo pela minha quebrada aqui, velho? Pô, irmão, tava de rolar e resolvi passar aqui pra ver de qual é, bicho. Aí, tá rolando altos fervos nessa cidade hoje, como é que é? Vamos dar um rolé? Vamos aí, velho. Vamos nessa aí que a noite só tá começando, né? Certo aí. Vou te levar nas quebradas doido, irmão. Só de vamos lá então, demorou. Altos frevos. Pode crer. Altas conversas. É. Vamos aí então. Pode crer, irmão. Hoje é sexta-feira. Vou curtir para esquecer da vida rotineira, da violência e da fome que assolou a nação. Me esquecer dos problemas, hoje só quero curtição. O frevo tá rolando, vamos nessa logo ali. Avenida Hélio Prato, centro da CI. Disputa de equipes dentro do quarentão. Smurf, Sarro, São Saboia fazem tremer o salão. Rapaziada das antigas tá ligada de qual é. Serva na alta, rap soul e uma pá de mulher. Lazenas entre quadras 20/22. Descendo a M Norte e é logo depois. Bernardo Saião, domingo de lazer. Tempo bom, véi, jamais vou esquecer. Todos curtiam numa boa, muita paz no coração. Guerra que existia, power contra desinção. Vamos sair daqui, para outro lado da cidade. Ceilândia, Super Sul, centrão na atividade. Dance Night faz alegria da rapaziada. Vamos dar outro rolê, passar em outra quebrada. 26 do Peçu, tenho vários chegados. É lá que mora o nosso irmão de rocha considerado. Sangue bom, guerreiro velho, nunca deixa a desejar. E aí, DJ Mark, diz aí como é que tá? Pode crer, velho. Oi, sangue bom. Puxa a cadeira aí, velho. Pode aqui crer. Na minha quebra é o seguinte, enquanto sempre o fogo começa, é isso não aí. Tem hora pra acabar. Infelizmente, véio. Pode crer, ficar pra bom, vai pode na paz. Crer, tem o chão, velho. Vamos sair fora, vamos pegar a estrada dentro de uma hora. Estaremos chegando, a quebra é Sobradinho. E aí está? É, Bronx, seja bem-vindo, velho. Se liga na quebrada aí. Pode crer, vamos ver de qual é então. Só. O baile rola no Kaique e a Promix tá o som. Vamos parar, ver de qual é. Tem altos mano, sangue bom, as guerras foram esquecidas. Não pega nada. Vamos colar com aquelas donas, são da minha quebrada. Te apresento a Dayane, Débora e Jaqueline. Não esqueço Mina, Presa, Joyce, Lete e Aline. Aquela ali não colo mais, rola trairagem. Não, o nome não, dela é Rorô, rainha da pilantragem. Já dormi na minha cama, hoje não dorme mais. De Rorô para Bebel, a diferença pouco faz. Então, vamos sair fora, ver de qual é de outro frevo. Duas donas já em cima na carreta, rola um peso no sol 10, tá da hora, da FM Cisa Mil. Nas antigas super pesa e também Barão 2000. Vamos quebrar, faz o balão, 9/10. Quebrada de malandra, R9 nem aos 10. 6/8, tem muita curtição. No truques, no girafas, tá maior inflamação. Vamos parar na Malibu, tomar uma gel. Na praça em frente, antiga Vogue e um casal curtiu o céu. Vamos na Feira da Lua, a pedido das donas. Encontro o mano zero def e o moleque detona. Vou passar na minha caixanga, dar um alô na minha coroa. Pega a BR da saída, Colorado ao Palavoa. Conheceu minha quebrada, diz aí de qual é, mano. Pode crer, responsa está, não demora, estou voltando. Pega a BR 020, depois vi estrutural. De volta a CI Norte, minha quebra nada mal. Quadra 20, conjunto H, rapaziada em alto astral. Só sangue bom, de rocha, curtindo desde cedo. FF meu camarada, Demo, Wagner e Picou. Também estão pela quebrada, irmão de rocha, pode crer. Atitude é o que não falta, disposição e irmandade. Dia a dia está na alta. Na quadra 2600, até Miami, pode crer. Como sempre de praxe, frevo com as donas, vamos ver. Amanhã se queima o chão, vamos sair fora. Sexta-feira foi a pampa, curtição da hora. Me despedindo da Celândia, volta Sobradinho. Dois, eu vou pedido das moleca, nasce e volto depois. Estarei bloco, se despedem, ré, pode crer. Essas são nossas quebradas. Véi, vocês precisam conhecer. Vocês precisam conhecer. Pode crer. Aí ladrão, tá na hora do confere, acordando aí. Acorda aí, nossa, confere. Qual foi, meu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cláudio. Oi, o que, chefe? Francineudo. O que, senhor? E aí, meu irmão, tava viajando? Ih, velho, tava tendo um sonho doido, bicho. Tá louco, sonho que a gente tava lá na quebrada, moleque. Altos frevos, trombava o estar na cidade, altas mulheres, cê é doido. Lá na quebrada, bebinha, que foi doido, mano. Doideira demais, ó, moleque, de carreta na cidade, sonho.